verdade é importante. É, pra quem merece, o mundo é ignorante. Forte é minha prece, de olhos fechados eu vejo que meu corpo esquece. O poder de sentir, crer, onde ninguém mais investe. Onde o que nasce, nasce morto, minha paixão floresce. Escute bem, oferece a minha claridade aos meus pensamentos, onde a cura do desejo que eu não pude ter renasce um ser, um objetivo, uma missão ao sangue, a circulação da energia acelerando a batida, forma em expressão, busco a perfeição dentro da imaginação, porque nesse chão não tem jeito de virarmos bons rapazes, mas nossa ambição ainda circula pelos ares, poder de nossas frases, nossa voz se mantém viva, sem recursos, sem curso, se pá parado ali na esquina, fumando um verdinho com o chamusco que o castioleira só nas neira, mano. Amizade verdadeira, quem tá junto é irmão de sangue a vida inteira. Vem o que vier, nosso som é nossa fé. Junto no mundão eu sei quem é. Se é difícil a gente tenta, inventa. Se a nossa rua é de terra, um dia a gente pavimenta. E tudo que eu vivi e vi, eu li, escrevi, não fiquei calado. Não sou um homem forte do espírito amarrado. Sei que um dia na minha vida vou encontrar meu lar, lugar da minha paz, descanso. Vento leste, subalanço. É, diretoria. Em busca da felicidade, do sonho vira realidade. Eu tenho fé no que eu criei, na minha resistência, meus amigos de verdade. Sozinho onde eu fiquei, meu amor espanta os males dos loucos, minha tribo do Oriente a Buenos Aires. É, em busca da felicidade, eu curo minha ferida antes que ela mesmo saia. Chama um, chama todos, um por vez pedem socorro. Ninguém queima mais, mas queima esse fogo. Força, te dou em dobro no estéreo, não no mono. Dono da demanda, canta aquele que tem esperança da virtude que ainda tem. Das histórias que lhe restaram, tiram seus sonhos, mas seus versos ainda amparam, saram. Seus olhos parados, já foram melhores, já foram melhores. Amanhece, trombei meus parceiros lá na vila, na intenção de um beck e uma seda. A chuva fina, geada, garoa meio-dia, voltar pra casa só pra almoçar. Cedo da tarde, mar de boa vontade, vamos à tardinha, incendeia Babilônia. Insônia, é meia-noite, noite meia assim que eu sair, o relógio vai tocar. Quebrado, parede, armário, tenho duas horas pra chegar. Bota a rádio no ar. Então vai no voo e me traz pra mais perto de mim a nossa paz. Nosso céu não foi feito de papel, não será amassado. O muro foi derrubado com palavras fortes e pensamentos. Argumento não faz um homem no fermento do pão da fome. O lamento de um povo sem alimento. E ainda nos pergunta o que a gente tá fazendo, a gente faz o rap, pô. Em busca da felicidade, do sonho vira realidade. Eu tenho fé no que eu criei, na minha resistência, meus amigos de verdade. Sozinho onde eu fiquei, meu amor espanta os males dos loucos, minha tribo do Oriente a Buenos Aires. É, em busca da felicidade, eu curo minha ferida antes que ela mesmo saia. Não mudaremos nosso jeito pra vencer, e ainda vejo que é muito cedo pra perder você. Sempre será cedo demais, no que diz respeito a nós, no que diz respeito a Mar. Eu vou atrás em busca da felicidade, quem aqui nasce aprende. Desde menino, moleque de 12 vira homem, no seu espírito admito. Também passei por isso e não morri, mas vi vários e vários sem conseguir sorrir ou lutar. Algemas prendem sobre minha cama, meu corpo e quem me ama agora. Diante do mal que devora a chama, minha alma pra dentro de mim reclama, pedindo auxílio, vivendo esse lado. No exílio estou cansado, será que estou errado? Ou mentiram quando nos falaram que tudo é pro seu bem? Me traga o pôr do sol, acenda assim te vejo. O silêncio também sabe falar e até entendo o seu modo de pensar em um mundo tão vazio. Pra certas coisas não posso rezar, pois na noite é tudo frio. E quem no final sorriu ganhou aplausos. Andei descalço por muito tempo e agora o vento no rosto me dá mais gosto de um verão. Mas era tão bom, pena que se foi e me deixou abrir os olhos. Não vou desistir, nem vamos se entregar. Não venha me iludir, nem tente nos julgar. Escolha um lado pra você ficar. Em cima do muro você é derrubado por um tiro vindo de qualquer lugar. Em busca da felicidade, do sonho vira realidade. Eu tenho